Por que Deus vem? Você acha que Deus pode vir aqui? Você acha que ele não pode vir aqui? E por que que ele vem? Essa é uma pergunta, né, Bimala? Por que que Deus vem neste mundo? O que ele vem fazer aqui? É possível Deus vir aqui e viver no meio da gente? Então são muitas perguntas relacionadas a esse tema, né? E é o que nós vamos saber, por que que Deus vem? E nós vamos saber diretamente dele, isso mesmo. Muita gente não sabe, mas existe um livro que foi falado pessoalmente por Deus, um livro que Deus é o autor. É o que nós vamos ver no Bhagavad Gita, capítulo 4, verso 7. E você que não tem o Bhagavad Gita em casa, é só entrar no nosso site krishnafm.com.br, que ele está de graça na segunda linha. Nós vamos ler também o Shrimad Bhagavatam, nós vamos ler o livro Krishna. Não, nós vamos ler o livro Krishna, se der tempo, se eu não falar demais. Tá? Ah, Bimala, já cansou essa história de se não falar demais? É para me lembrar para não falar demais. Tá bom, não, sim senhora, a senhora que manda. Então vamos lá. Por que Deus vem? É o que vamos ver com a tradução e significados dados por sua divina graça Srila Prabhupada. Jai, Srila Prabhupada, Jai. Amagyanati Mirandasya Gyananandjana Shalakaya Chakshuru Militandjana Tasmae Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manobishtam Saptam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamahiyam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Juta Pada Kamalam Shri Gurum Vaishnavanscha Shri Rupam Sagrajatam Sahaganara Gunatam Vitam Tam Sadivam Sadvaitam, Savadutam, Parijana, Sahitam, Krishna, Chaitanya Devam, Shri Radha, Krishna, Padam, Sahagana, Lalita, Shri Vishakam, Vitanscha, Hey Krishna, Karuna, Sindhu, Dinabandhu, Jagarpate, Gopesha, Gopika, Kanta, Radha, Kanta, Namostute, Tapta Kanchana Gourangi Radhe Vrindavaneshwari Vri Shabanu Suti Devi Pranamami Hari Priye Pancha Kalpa Tarubhyascha Kripa Sindubhya Evacha Patita Nampa Vanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Bhaja Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Shri Vasadi Goura Bhakta Vrinda Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare Hare Ram Hare Ram Ram Ram Hare Hare Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare Hare Ram Hare Ram Ram Ram Ram Hare Hare Hare Krishna Hare Krishna Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Então vamos ver por que Deus vem. Por que Deus vem? É porque Deus vem nesse mundo, Bimala. Por que? É, tá bom. As respostas. Parar de enrolar. Não, tem que tentar cantar o mantra 7, né? Então vamos lá. Jada, jada, hidarmasya. Glanir bhavati bharata abhyutthanam adharmasya tadatmanam srijamyaham. Esse já ouvi várias vezes esse verso. Esse é um dos versos mais famosos do Bhagavad Gita, Bimala. Já ouvi várias vezes Prabhupada cantando, os devotos cantando. Tradução palavra por palavra. Jada, sempre que. Jada, onde quer que. Hi, certamente. Dharmasya, de religião. Glani, discrepâncias. Bhavati, manifesta, chega a ser. Bharata, ó descendente de Bharata. Abhyutthanam, predomínio. Adharmasya, de irreligião. Tada, neste momento, Atmanam, o eu, Sridhyami, manifesto, Aham, eu. Tradução completa, sempre e onde quer que haja um declínio na prática religiosa, ó descendente de Bharata, e uma ascensão predominante de irreligião, aí então eu próprio descendo. Está vendo? Por que que Deus desce? Já começou a explicação, né? Ninguém pode criticar a religião do outro. Certo, religião não pode ser criticada. Agora, irreligião também não pode, porque agora não pode. Você não pode chamar o ladrão de ladrão, o safado de safado, e por aí vai, né? Não pode, agora não pode. Chamar o demônio de demônio, a irreligião de irreligião, não, agora não pode. Antigamente podia, né? Antigamente você tinha a obrigação. Antigamente não, eternamente os devotos de Deus têm a obrigação de falar a verdade. Mas agora tem que tomar cuidado para falar a verdade, né? Senão dá problema, né? Se você chamar o demônio de demônio, vai dar problema. Se você chamar o irreligioso de irreligioso e a irreligião de irreligião, vai dar problema. Então, é problema, né? Mas a verdade é que, como Krishna fala aqui, né? Sempre e onde quer que haja um declínio na prática religiosa, ou seja, as pessoas começam a se desviar da religião. Isso, religião é só o que Deus cria, o resto não é religião, né? De acordo com as escrituras védicas, é assim que funciona. Então, quando já começa, né, as pessoas a desviar da religião, a especular, a adulterar a religião, ele fala aqui para Arjuna: ó descendente de Bharata, eu desço. Então faltou um pedacinho. E uma ascensão predominante da irreligião, aí então eu próprio desço. A palavra Sridhyami é significativa aqui. Sridhyami não pode ser usado no sentido de criação, porque, segundo o verso anterior, não há criação da forma ou corpo do Senhor Krishna, já que todas as formas existem eternamente. Então aqui já responde outra pergunta que não foi perguntada hoje, né? Quando Deus foi criado? Nunca. Deus não tem começo. Deus não tem começo, porque todas as suas formas existem eternamente. Por isso, Sridhyami significa que o Senhor Krishna se manifesta como Ele é. Embora o Senhor apareça no horário, ou seja, ao fim da era do Apara Yuga, do 28º milênio do 8º humano, num dia de Brahma, ainda assim ele não tem obrigação de aderir a estas regras e regulações, pois ele é completamente livre para agir de muitas formas segundo sua vontade. Ou seja, Deus faz o que ele quiser, a hora que ele quiser, com quem ele quiser e onde ele quiser, e ninguém pode se opor a ele. Por isso ele é o Deus Todo-Poderoso, Krishna. Assim, Krishna aparece por sua própria vontade, sempre que há um predomínio de irreligiosidade e um desaparecimento da verdadeira religião. Qual é a religião verdadeira? A única criada por Deus, simplesmente isso. Só Deus pode criar uma religião. Então, religião, a única religião que existe é a religião criada por Deus. Os princípios da religião são estabelecidos nas escrituras védicas, e qualquer discrepância na execução apropriada das regras dos Vedas torna uma pessoa irreligiosa. Eu estava falando com o Alan lá do Rio de Janeiro, isso aí, Bima. E o que é irreligião, ou quem é o irreligioso? Está aqui, ó, a resposta está aqui, ó. Os princípios da religião são estabelecidos nos Vedas, e qualquer discrepância em seguir as escrituras védicas, as regras das escrituras védicas, torna a pessoa imediatamente irreligiosa. No Bhagavatam se afirma que tais princípios são as leis do Senhor Krishna. Só o Senhor Krishna pode fabricar um sistema de religião. Também, essa aqui é uma máxima, Bhima. Só o Senhor Krishna pode fabricar um sistema de religião. Também se aceita que os Vedas foram originalmente falados pelo próprio Senhor Krishna a Brahma de dentro do coração deste. Primeiro Krishna criou o universo. Aí ele criou o seu primeiro filho Brahma. E aí ele passou todo o conhecimento ao Senhor Brahma. E o Senhor Brahma foi passando aos seus filhos, discípulos e até chegarem nós aqui. Por isso os princípios de Dharma ou religião são as ordens diretas da Suprema Personalidade de Deus, Krishna. Dharman tu sakshat bhagavat pranitam. Estes princípios são claramente indicados por todo o Bhagavad Gita. O propósito dos Vedas é estabelecer estes princípios sob a ordem do Senhor Supremo Krishna, e o Senhor Krishna ordena diretamente no final do Bhagavad Gita que o princípio mais elevado de religião é render-se tão somente a Ele e nada mais. Eu adoro aquela aula de Prabhupada. Krishna fala na versão de Prabhupada, né? Krishna falou, abandona todas as variedades de religiões e se renda a mim. Prabhupada falou, abandona todos os tipos de patifarias que tem por aí e se renda a Deus. Está cheio de gente já falando isso e fazendo isso. Não quero saber de religião nenhuma. Eu acredito em Deus, eu gosto de Deus, mas eu não quero saber de religião nenhuma. Já fez a primeira ordem de Deus. Krishna falou, abandona todas as variedades de religiões. Agora falta fazer a segunda coisa, se render a ele. Os princípios védicos impelem a pessoa à rendição completa a ele, Krishna. E sempre que os demoníacos perturbam, tais princípios, o Senhor Krishna aparece. No Bhagavatam, compreendemos que o Senhor Buda é a encarnação de Krishna que apareceu quando o materialismo estava desenfreado e os materialistas estavam se valendo do pretexto da autoridade dos Vedas. Eles estavam usando os Vedas para matar os pobres animais. Embora haja certas regras e regulações restritivas em relação ao sacrifício de animais para propósitos particulares nos Vedas, as pessoas de tendência demoníaca ainda assim faziam sacrifício de animais sem referência aos princípios védicos. O Senhor Buda apareceu para acabar com este contrassenso e estabelecer os princípios védicos da não violência. Portanto, todos e cada um dos avataras ou encarnações do Senhor Krishna tem uma missão particular. E todos eles estão descritos nas escrituras reveladas. Ninguém deve ser aceito como um avatar, a menos que seja referido pelas escrituras. É porque toda a programação de Deus já está nas escrituras védicas. Já estão nas escrituras védicas, né? Uma programação. O Senhor Chaitanya não está na programação. Então, é misericórdia especial de Deus. Por que que ele veio, Bimala? O segredo de Deus ter vindo aqui há 530 e poucos anos atrás é porque ele veio desfrutar, Bimala, de viver o papel de sua maior devota. Ele queria saber o que sua maior devota sentia por ele. E aí ele veio viver o papel do Senhor Chaitanya. Ah, não é o assunto de hoje. Tá bom, Bimala. Sim, senhora. A senhora que manda, né? Que estava falando aqui sobre isso. Não é verdade que o Senhor Krishna aparece apenas em solo indiano. Ele pode advir em todo e qualquer lugar. E sempre que ele desejar aparecer, por isso ele é Deus, ele pode fazer o que ele quiser, né? Como já falamos. A hora que ele quiser, do jeito que ele quiser, onde ele quiser e com quem ele quiser. Por isso ele é Deus, ele pode tudo. Em todas e cada uma das encarnações ele fala de religião, tanto quanto possa ser compreendido por pessoas particulares sob suas circunstâncias particulares. Mas a missão é a mesma, conduzir as pessoas para a consciência de Deus e a obediência aos princípios da religião. Às vezes ele descende pessoalmente e às vezes ele envia seu representante autêntico na forma de seu filho ou servo, ou ele mesmo em alguma forma disfarçada. Como Deus veio disfarçado de um devoto há 500 e poucos anos atrás. Os princípios do Bhagavad Gita foram falados a Arjuna e, além disso, a outras pessoas muito elevadas, pois Arjuna era muito avançado em comparação com as pessoas ordinárias em outras partes do mundo. 2 + 2 = 4. É um princípio matemático que é verdadeiro tanto na aula de aritmética para principiantes como também na aula avançada. Contudo, existem matemáticas superiores e matemáticas elementares. Por conseguinte, em todas as encarnações do Senhor Krishna, os mesmos princípios são ensinados, mas eles parecem ser superiores e inferiores em diferentes circunstâncias. Os princípios mais elevados da religião começam com a aceitação das 4 ordens e 4 status de vida social, como se explicará mais tarde. Todo o propósito da missão das encarnações de Deus é despertar a consciência de Krishna por toda a parte. Tal consciência é manifesta e não manifesta apenas sob circunstâncias diferentes. Tá, já parei. É dificilmente, né? Krishna é a forma original de Deus. E é a forma mais rara que existe, né? A forma mais difícil de se ter contato, mas é a forma original de Deus. Como o Prabhupada falou, Deus tem formas ilimitadas. Tá, já parei de falar, Bíblia. Eu estou tentando falar alguma coisa aqui, mas você não deixa, né? Aí já acabou o tempo, sim, senhora. Esse verso, então, aqui, famosíssimo, hein? Tá, agora não. Bom, gente boa, todo o conhecimento, todas as respostas estão no Bhagavad Gita, como ele é. Não é qualquer Bhagavad Gitazinho, não é qualquer livrinho, não. É o Bhagavad Gita como ele é, completo, perfeito e traduzido pelo devoto puro de Deus, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Esse livro está de graça no nosso site para você. Você entra agora, krishnafm.com.br, e na segunda linha está passando o link Livros Grátis. É só você clicar aí que você encontra várias opções para ler na tela ou baixar. Calma. Mas se você não quer ler na tela nem baixar, então tem que pagar um pouquinho. É, paga um pouquinho só. É quase a preço de custo. Já está passando aí o link Livros de Prabhupada. Já cliquei, já apareceu a coleção Shrimad Bhagavatam, o Purana Imaculado. Você vai descendo, já aparece a coleção Shri Chaitanya Charitamrita, o Doutorado da Ciência do Amor a Deus, já aparece a coleção Srila Prabhupada Lilamrita, a próxima coleção que a gente vai ler na rádio. E agora sim, apareceu o Bhagavad Gita, como ele é, edição especial de luxo. Você já encomenda o seu, chega rapidinho na sua casa pelo correio, e aí você lê junto com a gente, canta junto com a gente, e qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever. programaresponde@hotmail.com ou então nos escreva no Facebook, WhatsApp e Telegram DDD 18 98 171 5751. Combinado, gente boa? Então tá combinado. Décimos 4 livros que você encontra o Bhagavad Gita como ele é, edição normal. Já encomenda um também. Esse aí você empresta, dá de presente, aluga, vende, ou então dia 25 esquece por aí e compartilha conhecimento e fica bonito na foto com Deus. Combinado, gente boa? Então tá combinado. Na sequência do programa, vamos ler mais um pouquinho do Shrimad Bhagavatam, ou Purana Imaculado. Mas antes, vamos tentar cantar os mantras que os devotos cantam. Não tem jejum, nada para falar, não. Tá chegando, tá longe ainda, tá chegando, tá longe, tá chegando, tá longe. Semana que vem. Tá bom, Bima? Então vamos tentar cantar os mantras que os devotos cantam. Narayanam namaskritya naram chaiva narottamam devim saraswatim vyasam tato jayam ujiraye shrimvatam swakata krishna punya shravana kirtana hridiyanta istohi abhadrani vidnuti suhri satam nashta prayeshu abhadreshu nityam bhagavata sevaya Bhagavati Uttamashloke Bhaktir Bhavati Naistiki Vish. Se fez errar tudo aqui. Nashta Prayeshu Abhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttamashloke Bhaktir Bhavati Naistiki. Estamos lendo o Shrimad Bhagavatam, canto 4, capítulo 24. Não lembro o nome do capítulo, Bimala, esse aqui é demais. Entoando a canção cantada pelo Senhor Shiva. Não lembro nem o que eu comi ontem, Bimo. Não, eu sei que foi Krishna Prasada, mas qual delas, não lembro. Tava, não, estava muito bom, nossa. Puro néctar. Não, como Krishna Dama fala, espiritual néctar. Meu querido Senhor Krishna, vossos pés de lótus são a causa de todas as coisas auspiciosas e os destruidores de toda a contaminação de pecado. Krishna é o mais puro, o mais purificante, então ele é o destruidor de toda a contaminação de pecado. Desculpem. Portanto, imploro que vossa onipotência me abençoe com a companhia de vossos devotos, os quais são perfeitamente puros por adorarem vossos pés de lótus e os quais têm tanta misericórdia das almas caídas. Os devotos dedicam suas vidas, né, a salvar as almas caídas. Imagine, né? Vivem suas vidas só para isso, só para salvar as almas caídas. Os devotos são cheios de compaixão pelas almas caídas, como fala na tradução do verso. Creio que vossa verdadeira bênção será permitir-me estar na companhia desses devotos, está vendo? Krishna é o mais misericordioso, por quê? Porque ele manda as pessoas mais misericordiosas, ele manda os seus devotos para salvar, né, as almas caídas. A água do Ganges é célebre como sendo capaz de erradicar toda espécie de reações pecaminosas. Em outras palavras, quando uma pessoa toma banho no Ganges, ela se liberta de todas as contaminações da vida. A água do Ganges é célebre assim porque emana dos pés de lótus da Suprema Personalidade de Deus, Krishna. Da mesma forma, aqueles que estão diretamente em contato com os pés de lótus da Suprema Personalidade de Deus, Krishna, e que estão absortos em cantar as suas glórias, ficam livres de toda a contaminação material. Esses devotos imaculados são capazes de dar misericórdia à alma condicionada comum. Srila Vrindavana Dasa Thakur canta que os devotos do Senhor Chaitanya são tão poderosos que cada um deles pode libertar um universo. E existem, infelizmente, né? Ou felizmente, existem incontáveis universos, então é preciso muitos devotos do Senhor Chaitanya. Em outras palavras, a função dos devotos é pregar as glórias do Senhor Krishna e elevar todas as almas condicionadas à plataforma de Shuddha Sattva. Infelizmente existem muitos universos, né, Bimala? Então tem muitas almas condicionadas sofrendo. E felizmente existem muitas almas condicionadas sofrendo, senão a gente não tinha o que fazer, né? não tem graça. Tá bom, Bimala. Como que é? Seria hilário se não fosse trágico. Não, verdadeiras tragédias, né? Por isso o devoto vive cheio de compaixão pelas almas caídas. Em outras palavras, a função dos devotos é pregar as glórias do Senhor Krishna e elevar todas as almas condicionadas à plataforma de Shuddha Sattva, em português, bondade pura. Nesta passagem, a palavra Su-sattva significa Shuddha-sattva, a fase transcendental que está além da bondade material. Com suas orações modelares, o Senhor Shiva nos ensina que o melhor que podemos fazer é nos refugiar no Senhor Vishnu e em seus devotos Vaishnavas. Resumindo, se refugiar em Krishna, porque Krishna é o Vishnu original, e nos devotos de Krishna, os verdadeiros devotos de Deus. É porque tem gente que se veste como devoto de Deus, parece devoto de Deus, mas não é devoto de Deus, né? É fake. O devoto cujo coração tem sido inteiramente purificado pelo processo do serviço prático e amoroso a Deus, Krishna Bhakti, e que é favorecido por Bhakti Devi, não se confunde com a energia externa, a qual é como um poço escuro. Estando dessa maneira inteiramente limpo de toda a contaminação material, o devoto é capaz de entender com muita alegria o vosso nome, Krishna, fama, forma, atividades e etc. Como se confirma no Shrimad Bhagavatam 3.25.25, vou ler a tradução, é simplesmente pelo contato com devotos puros que alguém pode entender o nome de Deus, Krishna, a fama, as qualidades e as atividades transcendentais da Suprema Personalidade de Deus. Shri Chaitanya Mahaprabhu diz repetidamente que Sadhusanga, Sarva, Shastri, Kaya, Lava Matra, Sadhusangi, Sarva, Siddhi, Raya. Isso está na coleção Chaitanya Charitamrita Madhya Lila 2254. Em português, é pelo simples fato de se associar com um devoto puro que alguém torna-se maravilhosamente avançado em consciência de Deus, Krishna. Sadhusanga, ou em português, associação com um devoto, significa sempre se ocupar em consciência de Deus, Krishna, cantando o Mahamantra Hare Krishna Hare Rama e agindo para Krishna. Nossa, esse aqui é legal, hein? É associação prática, na prática, né? Como Allen Ginsberg falava de Prabhupada, esse Swami não é um Swami com a cabeça nas nuvens, ele é muito prático, ele tem os pés no chão, né? Então, associação com um devoto significa sempre se ocupar em consciência de Krishna, cantando o Mahamantra Hare Krishna e agindo para Krishna. É o que a gente fala, né? Não, o que eu vou fazer? Não. Simples. Chega no líder do templo, centro cultural, comunidade rural, como eu posso fazer? O que eu posso fazer? Como eu posso ajudar? O que ele falar, você faz. Não vai pedir nada impossível, nada que ninguém possa fazer, né? Então, isso é a verdadeira associação com um devoto. Sempre se ocupar em consciência de Krishna, cantando Hare Krishna e agindo para Krishna. É porque quando você canta Hare Krishna, muita gente fala, mas qual a tradução? Por que nessa língua? Por que essas palavras estranhas? Porque é a língua de Deus. A língua de Deus purifica, por isso. E o que diz? Hare Krishna, Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Em português, essas 16 palavras dizem o seguinte: ó meu Senhor Krishna, por favor me ocupe em seu serviço. Falar diferente. Ó meu Senhor Todo-Poderoso, reservatório de todo prazer, ó energia de Deus, por favor me... Tem muitas explicações, tem muitas respostas e todas elas filosoficamente corretas, né? Eu falei a mais simples, Bimala. Ó meu Senhor, por favor, me ocupe em seu serviço. O importante é isso. O importante é fazer serviço prático e amoroso a Deus, na associação com o devoto de Deus, e aprender a filosofia do devoto de Deus, a filosofia de Deus, que é a filosofia que o devoto de Deus fala, divulga e pratica. É, não é como os hipócritas que falam uma coisa e fazem outra. Especificamente, o cantar do mantra Hare Krishna nos purifica, e por isso Sri Chaitanya Mahaprabhu recomenda este canto de Hare Krishna Hare Rama. Chetodarpana Marjanam, em português, cantando os nomes de Krishna, o espelho do coração se limpa e o devoto perde interesse por todas as coisas externas. Quando alguém está influenciado pela energia externa do Senhor Krishna, seu coração é impuro, é sujo, mais sujo que pau de galinheiro. Alguém cujo coração não é puro não pode ver as coisas como estão relacionadas com a Suprema Personalidade de Deus. Prabhupada cita um verso aqui do Bhagavatam 1.5.20 e diz que aquele cujo coração está purificado pode ver que toda manifestação cósmica nada mais é que a Suprema Personalidade de Deus, Krishna. Mas aquele cujo coração está contaminado vê as coisas de forma diferente. Portanto, através da associação com os devotos de Deus, os Hare Krishnas, nos tornamos perfeitamente puros de coração. E os limpos de coração, como diz o mestre, né, verão a Deus face a face. Uma pessoa pura de coração nunca se deixa atrair pela energia externa que impele a alma individual ao esforço de dominar a natureza material. O coração puro de um devoto nunca é perturbado quando ele executa serviço prático e amoroso a Deus sob a forma de ouvir os passatempos de Deus, cantar os passatempos de Deus, se lembrar dos passatempos de Deus e etc. Ao todo, existem 9 processos que se pode seguir na prática do serviço prático e amoroso a Deus. Vamos parar aqui, Bimala, numa pessoa pura de coração, porque senão não vai dar tempo de ler o livro Krishna. Então, vamos voltar no começo da explicação de uma pessoa que tem o coração puro. E todos nós podemos e devemos purificar o nosso coração. Bom, gente boa, todo o conhecimento, todas as respostas, com todos os detalhes, estão nessa coleção Shrimadbhagavatam, o Purana Imaculado. E esse Purana Imaculado está de graça no nosso site, isso mesmo. Você entra agora na krishnafm.com.br. E na segunda linha está passando o link Livros Grátis. Você clica aí que você encontra essa coleção para ler na tela ou baixar. Mas se você não quer ler na tela nem baixar, então é a próxima opção que está passando aí, ó, Livros de Prabhupada. Já cliquei, já apareceu aí o Shrimadbhagavatam, terceiro canto. Você clica aí, né? Está aqui, ó, para comprar ou ver mais informações, clique aqui. Já cliquei. Aí já aparecem todos os livros que foram impressos dessa coleção, né? Está se imprimindo essa coleção novamente após 20 anos. Então não perca essa chance, vai saber quando vai se imprimir de novo. Então já tem vários livros aí, ó, já tem até o terceiro canto. Terceiro canto, volume 2, tá vendo? Já até o terceiro canto, volume 2. Você vai adquirindo aos poucos aí, ou de uma vez, né? Eles facilitam para você em 3 vezes sem juros. Então não perca esta chance de ter o tesouro do amor a Deus. Bom, gente boa, na sequência do programa vamos ler mais um pouquinho do livro Krishna, a Suprema Personalidade de Deus. Mas antes vamos tentar cantar os mantras que o Senhor Chaitanya cantava e seus seguidores também. Krishna Krishna, Krishna Krishna, Krishna Rei. Krishna Krishna, Krishna Krishna, Krishna Krishna, Krishna Rei. Krishna Krishna, Krishna Krishna, Krishna Krishna, Rakshaman. Krishna Krishna, Krishna Krishna, Krishna Krishna, Pariman. Ramaragava, Ramaragava, Ramaragava, Rakshama. Krishna Keshava, Krishna Keshava, Krishna Keshava Pahiman. Parar de arrastar o pé. Não, tá bom, Bino, é só bronca. Nossa, Krishna Balarama Arade, que cruz pesada. Ainda bem que você não é meu mestre, viu? Porque se fosse eu tava ferrado. Deixa eu ver onde nós paramos aqui. Está se falando da existência de Krishna, que não é relativa. Deixa eu salvar aqui. Tudo mais além de Krishna é uma verdade relativa, mas Krishna é a suprema verdade absoluta. Krishna não depende de nada além dele mesmo para sua existência. Nossa existência, entretanto, é relativa. Por exemplo, somente quando há luz do sol, lua ou eletricidade é que somos capazes de enxergar. Nossa visão, portanto, é relativa, e a luz do sol e lua e eletricidade também é relativa. Elas são chamadas iluminadoras somente porque nós as vemos dessa forma. Dependência e relatividade não existem em Deus, Krishna. Suas atividades não são dependentes da apreciação de ninguém mais, nem ele depende da ajuda de ninguém. Krishna é a única pessoa que existe, a única pessoa independente que existe, né? O resto, todos dependem de Deus, Krishna. Ele está além da existência de tempo e espaço limitados. E porque ele é transcendental a tempo e espaço, Krishna não pode ser coberto pela ilusão de Maya, cujas atividades são limitadas. Na literatura védica, nós encontramos que a suprema personalidade de Deus, Krishna, tem múltiplas potências. Porque todas essas potências são emanações dele mesmo, não há diferença entre ele e suas potências. Por isso que Deus... Calma. Por isso que Krishna é absoluto. Certos filósofos dizem, entretanto, que quando Krishna vem, ele aceita um corpo material. Mas só loucura, né? Imagina, se Deus tivesse um corpo material, ele já estaria morto mesmo, né? Mesmo se for aceito que quando ele vem a este mundo material, ele aceita um corpo material, deve-se concluir, portanto, que porque a energia material não é diferente dele, esse corpo não age materialmente. No Bhagavad Gita é dito, portanto, que ele aparece por sua própria potência interna, Atma Maya. Por outro lado, falando mais profundamente, não existe nada material, né? Porque de um ser transcendental só pode sair coisas transcendentais, energia transcendental. Então, essa história de material não existe. Isso aí que a gente acha que é matéria, nada mais é que a energia externa de Deus, ou a energia ilusória de Deus. Krishna é chamado Brahman Supremo porque ele é a causa da criação, a causa da manutenção e a causa da dissolução. O Senhor Brahma, o Senhor Vishnu e o Senhor Shiva são diferentes expansões dessas qualidades materiais, a trindade original, né? O Senhor Brahma, o Filho, o Senhor Vishnu, o Pai, e o Senhor Shiva, o Espírito Santo. Esses três são diferentes expansões dessas qualidades materiais de Deus, Krishna. É porque Krishna é a origem de tudo e de todos. Todas essas... E Krishna tem, né, em cada um dos incontáveis universos, esses três seres, essas três expansões dele. Todas essas qualidades materiais podem agir em cima das almas condicionadas, que somos nós. Mas não há essa ação e reação em cima de Krishna, porque essas qualidades são simultaneamente una e diferente dele. Krishna em si é simplesmente Satchitananda Vigraha. Em português, a eterna forma de bem-aventurança e conhecimento. e por causa de sua grandeza inconcebível, ele é chamado de Brahman Supremo. Sua meditação em Brahman ou Paramatma ou Bhagavan é nele mesmo, somente, e em nada mais além dele mesmo. Essa meditação não pode ser imitada pelo ser vivo ordinário. Depois dessa meditação, o Senhor Krishna... É depois que o Senhor Krishna meditou nele mesmo, vai meditar em quem, né? Não tem ninguém acima de Krishna, ninguém igual e muito menos acima de Krishna, né? Então ele vai meditar em quem? Então, depois dessa meditação que Krishna fez, né? Krishna tomava o banho regularmente de manhã cedo com água pura, santificada. Depois ele se vestia com roupas novas e se cobria com um manto. Então se dedicava às funções religiosas diárias. Entre seus muitos deveres religiosos, o primeiro era oferecer oblações ao fogo do sacrifício e cantar silenciosamente o mantra Gayatri. O Senhor Krishna, como um casado exemplar, executava todas as funções religiosas de um devoto casado sem desvio. Quando a luz solar ficava visível, o Senhor Krishna oferecia preces específicas ao Deus do Sol. O Deus do Sol e outros semideuses mencionados nas escrituras védicas são descritos como diferentes membros do corpo do Senhor Krishna. E é dever da pessoa casada oferecer respeitos aos semideuses e grandes sábios, também aos antepassados. Como é dito no Bhagavad Gita, o Senhor Krishna não tem nenhum dever específico a executar neste mundo. E mesmo assim ele age como um homem comum que vive uma vida ideal dentro deste mundo material. De acordo com os princípios ritualísticos védicos, o Senhor Krishna oferecia respeitos aos semideuses. O princípio regulador pelo qual os semideuses e os antepassados são adorados é chamado de Tarpana, que significa agradável. Os antepassados da pessoa podem ter que aceitar um corpo em outro planeta, mas com a realização desse sistema Tarpana, eles se tornam muito felizes onde quer que estejam. É dever de uma pessoa casada fazer seus membros familiares felizes, e por seguir esse sistema Tarpana, aqui está falando da pessoa casada comum, tá? O seguidor comum das escrituras védicas. O devoto de Deus é outra história, tem outros deveres. É dever de uma pessoa casada fazer os seus membros familiares felizes, e por seguir esse sistema Tarpana, ele pode deixar os seus antepassados felizes também. Como um casado exemplar perfeito, o Senhor Krishna seguia esse sistema Tarpana e oferecia respeitosas reverências aos mais velhos, membros superiores e sua família. Seu próximo dever era dar vacas em caridade aos sacerdotes brâmanas. O Senhor Krishna costumava dar dava uma média de 13.084 vacas. É até um rebanho pequeno, né? Poucas cabeças, né, Bimala? Imagina, né? Para dar aí 13.084 vacas. Cada uma delas estava decorada com uma capa de seda e colar de pérolas, seus chifres eram cobertos com placas de ouro e seus cascos eram revestidos com placas de prata. Todas elas estavam cheias de leite, porque tinham seus primeiros bezerros nascidos juntos com elas, e elas eram muito dóceis e pacíficas. Quando as vacas eram dadas em caridade aos sacerdotes brâmanas, os sacerdotes brâmanas também eram presenteados com roupas finas de seda, e a todos eles era dada uma pele de cervo e quantidade suficiente de grãos de gergelim. O Senhor Krishna é geralmente conhecido como Gou Brahmana Hitayacha, que em português significa que seu primeiro dever é ver o bem-estar das vacas e dos sacerdotes brâmanas. Assim, ele costumava dar vacas em caridade aos sacerdotes brâmanas com decorações e parafernália opulenta. Então, com o desejo do bem-estar de todos os seres vivos, ele tocava artigos auspiciosos como leite, fogo, mel, manteiga clarificada, ouro, joias e fogo. Embora o Senhor Krishna seja por natureza muito belo, devido à figura perfeita de seu corpo transcendental, mesmo assim ele se vestia com roupas amarelas e punha o seu colar de joias Kaustubha. Ele usava colares de flores, passava polpa de sândalo no seu corpo e se decorava com outros cosméticos e ornamentos. É dito que os próprios ornamentos ficavam belos quando colocados no corpo transcendental do Senhor Krishna. É Krishna que embeleza os seus adornos e não os adornos que embelezam Krishna. Depois de se decorar dessa forma, o Senhor Krishna olhava para estátuas de mármore da vaca e bezerro e visitava os templos de deus ou semideuses como o Senhor Shiva. Havia muitos sacerdotes brâmanas que vinham diariamente ver o Senhor Supremo antes de tomar o seu dejejum. Eles eram ansiosos por vê-lo e ele lhes dava as boas-vindas. Seu próximo dever era satisfazer todos os tipos de homens pertencentes a diferentes castas, tanto na cidade quanto dentro do complexo do palácio. Ele os deixava felizes por satisfazer os seus diferentes desejos, e quando o Senhor os via felizes, ele também ficava muito feliz. Os colares de flores, nozes de betel, polpa de sândalo e outros artigos cosméticos fragrantes que eram oferecidos ao Senhor Krishna eram distribuídos por ele primeiro aos sacerdotes brâmanas e aos membros mais velhos da família, depois para as rainhas, então os ministros, e se houvesse algum balanço ainda, ele utilizava isso para o seu uso pessoal. Na hora que o Senhor Krishna terminava todos os seus deveres e atividades diários, o piloto de sua quadriga Daruka vinha com sua quadriga maravilhosa para se prostrar perante o Senhor Krishna com mãos postas e intimava que a quadriga estava pronta e o Senhor Krishna saía do palácio para viajar. Então, o Senhor Krishna, acompanhado por Uddhava e Satyaki, andava na quadriga justamente igual ao Deus do Sol que anda em sua quadriga na manhã e aparece com seus raios ardentes na superfície do mundo. Quando o Senhor Krishna estava para deixar os seus palácios, todas as rainhas olhavam para ele com gestos femininos. O Senhor Krishna correspondia aos acenos delas com sorrisos. Assim, atraía seus corações tanto que elas sentiam intensa separação. Desculpem. Tá vendo? Eu errei por causa desse barulhento. Ah, eu errei antes. Pensei que você não tinha percebido, Bima. Não estou tentando enganar, estou brincando. Todo mundo já sabe que eu sou ruim de serviço. Não é segredo para ninguém, Bima. Tá, vou ler de novo esse trechinho aqui. O Senhor Krishna correspondia aos acenos delas com sorrisos e assim atraía seus corações, tanto que elas sentiam intensa separação do Senhor Krishna. Então o Senhor Krishna ia até a parar por aqui, onde Krishna vai em algum lugar. Tá bom, sim senhora, a senhora que manda fazer o quê, né? Estou marcando aqui, posso marcar? Deixa eu salvar, tá salvado. Bom, gente boa, esse livro Krishna, a Suprema Personalidade de Deus. O livro que todo mundo deve ter em sua cabeceira, principalmente para não perceber os cortes da Bimala, né? Está à sua disposição no nosso site de graça. Isso mesmo, esse livro está de graça no nosso site krishnafm.com.br. Você entra agora e na segunda linha está passando o link Livros Grátis. É só você clicar aí que você encontra de graça para ler na tela ou baixar. Mas se você não quer ler na tela nem baixar, então só tem uma opção, é que está passando aí agora, Livros de Prabhupada. Se você não achar o link, fale com a gente. Já cliquei, já apareceu aqui a coleção Shrima Bhagavatam, o Purana Imaculado, onde tem essa história também com todos os detalhes. Aí você vai descendo, já aparece a coleção Sri Chaitanya Charitamrita, o Doutorado da Ciência do Amor a Deus,